máquinas, Brasília tem máquinas. Mais um filme incrível. De polícia montada, Brasília. Brasília tem centros comerciais, muitos porteiros e pessoas normais. E a luz ilumina, os carros só passam. A morte prejudica e as datas se arrastam. Os prédios se habitam, as máquinas.